Na luz dos holofotes eu sou rei, sou senhor. Dinheiro em cascata, uma vida sem cor. Tantas mãos estendidas, mas o toque é frio. Fama é um labirinto, difícil desvio. Na tela brilhante meu rosto brilhará, mas no fundo escuro a solidão pairará. Rostos desconhecidos gritam meu nome, mas procuro eu mesmo na noite que some. No espelho da fama me vejo sozinho, sorrisos falsos me chamam baixinho. No espelho da fama a verdade se esvai, o reflexo vazio, o brilho que cai. Entre tapetes vermelhos minha sombra se vai, passos ecoando no vazio que trai. Corações de plástico no meio da multidão, mas meu coração bate na escuridão. Canto para o mundo um grito sem um som. Palcos iluminados onde o silêncio é bom. Mas quando as luzes apagam resta só a imagem no espelho, me deixa só. No espelho da fama me vejo sozinho, sorrisos falsos me chamam baixinho. No espelho da fama a verdade se sai, um reflexo fácil, o brilho que cai. No espelho da fama me vejo sozinho, sorrisos falsos me chamam baixinho. No espelho da fama a verdade vai, um reflexo vazio, o brilho que cai. No espelho da fama me vejo sozinho, sorrisos falsos me chamam baixinho. No espelho da fama.